Aquele menino estava no meio do mato, escondido atrás de uma moita, com um barbante na mão. E lá embaixo, ele ficava olhando a arapuca. Tinha armado a arapuca, tinha colocado aquela armadilha para pegar passarinho. Ele tinha colocado ali alguns grãos de milho, alguns grãos de alpiste, e ele estava espreitando. Foi quando um bando de pardal, revoando, pousou ali. E alguns pardais entraram debaixo da arapuca e ele, clac, puxou o barbante e conseguiu aprisionar 3 pardais. Feliz da vida, festejando, ele levou uma caixa de papelão, uma caixa de sapatos, toda furadinha, e com cuidado pegou os 3 pardais e prendeu naquela caixa de papelão. E todo contente, foi andando pela trilha do caminho voltando para casa. Foi quando ele encontrou um pastor. E o pastor disse: menino, o que você tem aí nessa caixa? E ele disse: ah, 3 pardais. Peguei 3 passarinhos agora com a minha arapuca. E o pastor disse: e o que você vai fazer com esses 3 pardais? Ah, eu vou judiar deles, não é? Eu vou arrancar as penas. Eu vou depois quebrar o pescocinho deles. Depois eu vou limpar direitinho e vou colocar na frigideira. Mas tem carne no pardal para você comer? Não, tem nada, é uma carne ruim, é uma porcaria a carne de pardal. Ah, mas eu quero fazer isso, não é? Aí o pastor disse: você quer me vender esses 3 pardais? E o menino disse: vender? Ué, para que o senhor vai querer 3 pardais? Não, eu estou perguntando, você quer vender para mim? E o menino disse: mas esses pardais não cantam. Aliás, eles não prestam para nada. Eles atacam a lavoura, as plantações, sujam as casas, os telhados. Os pardais não valem nada. Não, mas eu quero comprar de você. Diga, menino, quanto você quer por estes 3 pardais? E o menino disse: ah, eu quero 50 reais. O quê? 50 reais por 3 pardais? Mas você não falou que eles não valem nada? Sim, mas para o senhor, pelo jeito, vale muito, não é? E o pastor ficou pensando e disse: está bem, vou pagar o preço. Vai mesmo? Vou. 50 reais por 3 pardais que não valem nada? Vou. Está aqui o dinheiro. E o menino pegou aquela nota de 50 reais e deu os 3 pardais para o pastor e saiu pelo caminho comemorando e pensando: mas que pastor trouxa, que idiota, pagar 50 reais por 3 pardais que não valem nada. Amanhã eu vou pegar mais. E ele seguiu pelo seu caminho. E o pastor então pegou aquela caixa de sapato que estava toda furada, onde os 3 pardais assustados e se debatendo estavam. E ele abriu a caixa e fez um movimento para o alto, e os 3 pardais saíram voando. Saíram voando, com o coração disparado, mas voando, voando, voando o mais longe possível. E assim, os 3 pardais foram libertos, por um preço muito alto. Você sabe, a Bíblia nos compara com passarinhos. Tanto é que no Salmo de número 91, no versículo 3, o salmista, falando de Deus, afirma: ele te livrará do laço do passarinheiro. Então, nós somos como pássaros. E Satanás arma laços para nos aprisionar. Quais são os laços que o diabo arma? Ah, experimenta esse cigarro aqui. Dá uma tragadinha, uma vez só. Você tem que aprender a fumar, é legal. Aí você dá uma tragadinha por esporte, ou só para fazer bonito, ou só para aparecer no meio da turma. E quando você vê, a sua vida já foi aprisionada pelo laço do passarinheiro e você já é uma pessoa viciada em cigarro. Aí na mesma rodinha, o diabo oferece uma bebida para você. Ah, toma uma cervejinha, toma uma pinguinha, toma uma branquinha aí. E você, só para acompanhar a turma, dá uma tragadinha, uma bebidinha, uma bebericada. E assim a coisa se repete, até que você começa a sentir necessidade de beber. Aí já está fumando e já está bebendo. Aí na mesma rodinha o diabo arma outro laço do passarinheiro e oferece para você um cigarrinho só de maconha. Só um tapinha, dá um teco aí. Não é isso que eles falam? Dá um teco aí, um tequinho de nada. Aí você dá um tequinho no cigarro de maconha. E sem perceber, já está preso, presa no laço do passarinheiro. E assim o diabo vai aprisionando crianças, adolescentes, homens, mulheres, no jogo, na bebida, nas drogas. E a pessoa fica com a vida presa. E o que é que o passarinheiro, o que é que Satanás quer fazer com você que caiu no seu laço? Pergunte para o diabo. Ele vai dizer, ah, eu quero matar, eu quero roubar, eu quero destruir. Por que você vai fazer isso, Satanás? E o diabo diz, porque essas pessoas não valem nada, não prestam, não têm valor nenhum. Mas olha só, a palavra diz que o Senhor Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, e que nele você deve confiar, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Então, Jesus Cristo, aquele que te ama, e que está vendo você aprisionado, aprisionada por Satanás, Jesus Cristo chega para o diabo e diz assim, Satanás, eu sei que você já aprisionou, eu sei que você já roubou esta vida, eu sei que você quer matar esta pessoa, mas Satanás, você quer vender para mim esta vida? E o diabo responde para Jesus, para que o senhor vai querer comprar essa pessoa traiçoeira, invejosa, egoísta, avarenta, mentirosa, que não vale nada, um viciado? Para que o senhor quer esta pessoa que não vale nada? Jesus Cristo, ele quer porque ele te ama. Ele quer você de qualquer maneira e ele quer te livrar do laço do passarinheiro e de Satanás. Ele quer tirar você desta prisão porque ele te ama. E o diabo pergunta para Jesus, para que o senhor quer essa pessoa que não vale nada? Jesus Cristo diz, eu quero saber se você quer vender ou não. Aí o diabo diz, tá bom, eu vendo. Mas eu quero todo o teu sangue, até a última gota. Puxa, todo o meu sangue até a última gota? Por esta pessoa, Satanás, que você mesmo disse que não vale nada? Aí Satanás diz, é Jesus, para mim ela não vale nada, mas para você deve valer muito, não? Quer pagar o preço? E Jesus Cristo diz, sim, eu pago. Satanás, comemora, paga mesmo, todo o teu sangue até a última gota. Jesus diz sim, e o diabo sai comemorando, pensando, eu matei o Filho de Deus. E ele sai saltando pelo caminho, pensando, vou aprisionar mais pessoas, vou armar o meu laço em muitos outros lugares, para que custem o preço do sangue de Cristo. Mas Jesus Cristo pagou o preço e continua pagando, se você quer saber. Porque o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário não foi apenas para aquela época, para aquela sexta-feira que ele morreu, mas por toda a eternidade. E a prova disso é que do meio-dia às 3 da tarde o sol desapareceu, a lua e as estrelas, e houve escuridão total. O tempo parou. O sacrifício de Jesus continua ressoando na eternidade. O sangue de Jesus Cristo continua gotejando na cruz do Calvário. E Satanás quer até a última gota. Jesus Cristo pagou o preço. A ponto do apóstolo Pedro escrever: lembrem-se que não foi com prata nem com ouro que cada um de nós, inclusive você, fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como um Cordeiro Santo e Imaculado. Jesus Cristo pagou o preço por você, aceitou o preço estipulado e deu até a última gota para te libertar, para tirar você da prisão do diabo, para libertar você dos vícios que atrapalham e das manias que você tem, para livrar você dessa prisão onde você está se debatendo com o coração disparado, e Ele quer te tirar daí de dentro, para conduzir você às maiores alturas. Assim como aqueles 3 passarinhos saíram voando para bem longe, para o alto, para um lugar seguro, é para a glória que Jesus Cristo quer te levar, onde o diabo jamais poderá te tocar. Ele pagou o preço por você. Você se deixou aprisionar, mas Jesus Cristo é aquele que liberta de verdade, porque Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora eu quero ler para você o Salmo de número 147, versículo 7. Cantai ao Senhor em ação de graças. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir ervas sobre os montes, que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Meu querido, minha querida, você quer ser livre de verdade? Então entregue a tua vida para Jesus agora e o receba como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Redentor, porque Ele pagou o preço que ninguém estava disposto a pagar para livrar você das garras do passarinheiro e das mãos sujas do diabo. Você quer continuar na prisão ou você quer receber a libertação? Se você quer receber a libertação, entregue a tua vida para Jesus agora e o teu nome será escrito no livro da vida e você terá um lugar preparado na eternidade com Jesus Cristo.